eu quero um abraço. Da mãe loura, eu quero um beijo. Só curti uma furacão, porque ela mata meu desejo. Disposição, dourado e o falo, geral. Disposição, dourado e o falo, não. Eu já tenho a solução, furacão pode tocar. Outra vez o gozador, o dourado.